Bora endoidar com o Tom Mix. Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre. Não ligo mais para o amor. Olha a batida rolando agora, vai do mix. Casa da cerveja. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Virei, muito obrigado, meu parceiro. Passe Maciel. Os irmãos, vem te embora. Está aí comigo, muito obrigado pelo carinho. A galera que arrepia tudo hoje aqui em Guaraci. Bora, meu nosso som! Minha divulgadora. Obrigado, minha divulgadora. Gabriela Duarte. Rafaela Gaia, Vitinho Pop também tá aí. Pode ter um fim. Vai no máximo, mano! Atualizando playlist musical. Playlist musical. Do Super Pop. E fazendo você pirar de emoção. Tom Mix. Tom Mix. Que eu pensei ser eterno. Voz machucante. E o que me restou. O Bola da Valor. Bola da Valor. Foi solidão. Bora, bora, bora. Se você também me amou, ou sonhei demais, mas não vou deixar o destino te roubar. Cadê o teu irmão? Cadê ele? Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor não se esquece jamais. Fala aí! Eu amo bebê. Aventura, o voo do sucesso. Fala aí! Como Maguia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zellison e Juninho, e o Águia de Fogo me trouxe pro ninho. Se pega pesado nas marcantes, Maguia, até porque a galera já tá cansada, né? Todos esses blocos aí da rua, arrastão, um dos melhores blocos. Aqui de Guaraci, a TJ, parabéns, viu? Oh, sucesso absoluto! Multidão total! Oh, aqui na Casa da Cerveja! E as lembranças vou esquecer. Vou pro Super Pop com você. Ouvindo Betinho e Josimar tocar. Tocar! LC Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar. O Águia de Fogo que vai subir. De dançar! Toma! Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Que amor é esse? Fala pra mim! Mais alta do pop tá aqui comigo, obrigado pelo carinho, obrigado pela vida, falou que vira, está aqui com o papai Clay. Estou como criança perdida. Sábado a parada é no sítio Daniele, lá no Tapanã. O Calanguinho vai só refrescando a garganta com essa aí, ó. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por... Obrigado, Heré do Camarão. Também tá aí na área. Eu acho que agora vai, né? Bora ver. Harrison Lemos, é sucesso. Muito obrigado, Márcio e o Maciel. Os irmãos vêm te embora, meu irmão. Tá tudo dando tudo. Eric Mix, o Maicon Pressão, o Romarinho Doideira, toda a galera tá comigo. Valeu, garoto! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Vai recordando aí, bola, duvido, vai! Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração. Patrão Beat, o Beat da Cabanagem, tá na área no Beat. Bora que o bagulho tá mil graus. Tirari, tirari, rarara, na madrugada. Tirari, tirari, rarara, eu tô bolada. Fala, meu amigo Bola, faz gostoso. Tamo junto, moleque. É nóis aqui na Casa da Cerveja. Estouro total. Fiz de tudo por você. Minha vida te entregou. Mix. Meu amor, será que foi em vão? O Beckzinho, meu presidente dos revoltados. Diz que não vai. E aí, parceiro? Amor, não dá em nada, bora pra cima. E aí, meu prefeito, bicho? Bora botar a galera pra sofrer hoje aqui. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Já é? Exagerei no perfume pra te pressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Chegou? E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas o coração gritou por cima. Bota a galera pra cantar, vai, Diego. Vai na freia, aposta dela que ela é... Pra cantar! Vamos! Vamos pular! Aí, ó. Tá lindo? Deixa com o pai. Deixa comigo. Vamos o quê? Vamos pular. A parte que eu peço aquele vinho do bom. Aí sim. É isso. Vamos! Vamos pular. Quem já teve uma ilusão na vida, levanta a mão aí. Quem já sofreu por alguém, levanta a mão aí. Quem já levou chifre também pode levantar. É Aí tu canta assim, ó. Tô fazendo amor. Toma-te. Com outra pessoa. Eita. Mas meu coração vai sempre, sempre ter. Super nosso som. Obrigado pelo som aí, gente. O que o corpo faz, a alma perdoa. E tanta solidão quase me enlouqueceu. Pra cantar, bicho, pra cantar. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com tom de emoção. A verdade que eu minto, que eu vivo sozinho, não se esquecer. E depois acabou, ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só perde por tempo correr. Bora ver. Já não sei amor. Que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora. Quem sabe pode cantar aí. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito eu amo de verdade. É muito show. E quando desejo ver é teu nome que eu chamo. Pode. Posso até gostar de sem, mas é você que eu amo. Márcio Maciel, os irmãos Ventimora, o meu amigo Gabrielzinho Barca Boa, também tá só de boa aqui na Casa da Cerveja. Experiência, tenho medo da dor, chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Toma-te! Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Bora mais alta pro rock doido, partiu beiradinha depois. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do... Falar em amor é com o Calanguinho mesmo, vai Calanguinho! Oh, oh. Amor, pode vir. Oh, oh, oh, prova de amor. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até pode cantar no ouvido dela. Mas ficar imaginando não vai adiantar. Pode cantar, não dá em nada não. Você chegar, ah, ouvi falar que eu vou pra Icora, sim. Jonathan Lima, o homem do melhor churrasco. De Icora, sim. Divulgando errado também, viu? Que vai se mudar daqui. Vai pegar ralhão. Obrigado, meu amigo Vitinho, Rafaela Gaia, Rafael Braga, equipe não para, tá aí. Bem, será que não? Valeu, equipe não para! Também. Bora, Jonathan de Gaçá. Fala pra ele, Jonathan! Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo. Sobrenatural, você existe, eu vou me entregar. Pequezinho revoltado. Uma noite que jamais. Daqui a pouquinho o Caribe Show. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha língua. A galera tá cansada pra caramba desses carnaval aí. Tempo que eu não. A gente toca só na manha assim. Bora pegar pesado na Casa da Cerveja. Já faz tanto tempo que gravando ao vivo, hein, pai? Amar, a minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Banda 007. Bora, Atualizando playlist musical. Atualizando playlist musical do Super Pop. Do Super Pop. E fazendo você pirar de emoção. Dom Mix. Mix. Obrigado, Andressa, de Paragominas, Minas, junto com o Calanguinho, junto com meu amigo Anderson. Começo de abril, vou tô lá, viu, pai? Prepara, prepara, prepara. Calanguinho, tu vai me recepcionar por lá. Naquele modelo, naquele peixinho. Imagino teu corpo sobre o meu. Obrigado, meu amigo Guilherme, da Sétima Rua. Obrigado, parceiro, tamo junto, pode crer. Tom, tom, tom. Tocando pra galera as marcantes. O amigo Rafael Cambista também tá aí comigo. E aí, meu brother? Deixar um salve aqui pro nosso jogador Preto Belém. Um abraço do Tomix e pra você, meu mano, ele que vai viajar semana que vem. Mas a gente deseja aí muito sucesso, muita saúde pra ele. Alô, Preto Belém, tamo junto, papá. Beat, Beat da esquina e a primeira dama. Só na manha, só na manha. Unhé. Alô, Tchum Tchum, cambista. Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Só acho que deu sede, pai. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Quem não tem coração sofre nessa aí. Fala pro Rafa. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meu sonho. É tão profundo que vai consumindo. Destruidora de coração, essa mais alta, viu? Disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver. Dom, Dom Mix. Playboy da golada, só de olho no movimento. Bora, meu amigo Playboy. Manda essa aqui pra ela. É pra curtir só na manhã na casa da cerveja, galera. Super Tese, muito obrigado, minha Super Tese, valeu pelo carinho. Tá todo mundo aí que dá valor de curtir a festa na paz. Valeu, Super Tese. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a canta meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei em sua vida, quase sempre estava ausente. Juma Talima! Olha a estrela e também o Betão! Eles dão valor nessas marcantes aí, pai! Libera tudo! Olha a estrela! Atualizando o playlist musical do Super Pop e fazendo você pirar de emoção. Altas mixagens e agitação ao vivo. DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. Aqui pra alguém. Eu tenho medo de reencontrar. Manda play. Queria que você entendesse. Sou louco. Conhece, conhece. Vem viver aqui comigo até o fim. No barão vermelho, eu vou te encontrar. Você está lá. Toda a galera da quadrilha Pé de Moleque também tá aí comigo. Valeu! Alô, meu amigo Jorge Barão, lá de Paragominas. Valeu, Jorge! Tamo junto aqui, ó. Bora, meu maninho Filipinho Soares, é agora, garoto! De tomar uma. Fala pra mim, pai, vai, vai. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Minha amiga Neguel Simi, tá aí comigo, bora, neguinho. O beat do uísque também tá aqui na área. E a camisa, lançamento da Ria Boutique. Olha o Playboy. Faz gostoso, dá valor nessa aí, tô. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que tá sofrendo, meu amigo Gera. Tá dodói do coração ele. O homem da Melissa tá aqui comigo. Não importa o tempo. E aí, Playboy? Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que vou.